tem seu tempo, ó Senhor. Tempo de chorar, tempo de amar, tempo de plantar e de colher. Na tua obra vou confiar. No silêncio escuto a tua voz. No meio da dor eu vejo a luz. Pois em cada estação a sua mão guiando os meus passos, trazendo paz. Ó Senhor, faz tudo formoso. Em teu tempo eu quero esperar. Descansar. Tempo de edificar, tempo de sonhar, tempo de abraçar e de soltar. Tua sabedoria é meu abrigo. Cada dia eu vou te buscar. No silêncio escuto a tua voz. No meio da dor eu vejo a luz. Pois em cada estação a sua mão meus passos, trazendo paz. Ó Senhor, faz tudo formoso. Em teu tempo eu quero esperar. Vai se perder no teu plano. Eu vou crer, pois um dia eu verei teu querer. Ó Senhor, faz tudo formoso. Em teu tempo quero esperar. Alegre-me em teus caminhos, pois em ti eu vou descansar. Ó Senhor, faz tudo formoso. Em teu tempo eu quero. Tudo tem seu tempo, ó Senhor. Em cada passo eu vou te louvar. Na tua presença encontro amor. Em teu tempo vou sempre confiar.